Panorama Agrícola para 16 de maio de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é 16 de maio, segunda-feira de lua quase cheia. Estamos abrindo o Panorama Agrícola com o Eduardo Maier e o Márcio Peixe nos trabalhos técnicos. O ditado do programa é: há mais felicidade em dar do que em receber. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma entrevista sobre o kit da pesca. No Espaço da Mulher, Simone Barrim fala sobre a organização no ambiente de trabalho. Mercado agrícola, preços sobem para o produtor e também para o consumidor. Para participar do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Procure fritar os alimentos aos poucos. Em grande quantidade, a temperatura do óleo diminui. Para que o alimento não fique cru no centro, corte em pedaços finos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Com a ajuda da EPAGRE do município de Penha, a colônia de pescadores e também a associação de maricultores receberam o kit da pesca do Ministério da Pesca. O Everton Della Justina, que é extensionista da EPAGRE em Penha, fala mais aqui no Panorama Agrícola sobre esse assunto. O que é o kit de pesca, Everton? Esse kit é composto materialmente por uma barraca, né, caixas isotérmicas, uma mesa de inox, né, e todos os equipamentos necessários para a manipulação do pescado, para que dê oportunidade para o pescador poder vender o seu produto in natura num ambiente adequado, né? Então, eles foram disponibilizados através de um projeto do MPA, né, do Ministério da Pesca e da Conab, né, e a EPAGRE, junto com a Secretaria da Agricultura Municipal, viabilizou a vinda desses kits, para dois kits para a colônia de pescadores E5 e um kit para a cooperativa de maricultores de Penha. Esses kits já estão em funcionamento? Já estão sendo usados no município. Isso facilita o comércio? Isso, o objetivo desses kits é a gente criar uma compra direta do aproximar o consumidor do produtor, né? Talvez tentando tirar o atravessador da cadeia produtiva, né? Que isso para trazer mais rentabilidade para o pescador e o maricultor. O kit é composto com um tanque também, onde o peixe pode ser armazenado vivo e manter e fazer a venda do produto vivo ao consumidor. E, Everton, qual é a realidade da pesca hoje no município de Penha? Hoje a pesca artesanal, né, a EPAGRE se baseia, trabalha a pesca artesanal no município de Penha, né? Hoje a principal atividade da pesca em Penha é o camarão sete barba, né? A gente tem uma frota lá de barco de pesca, mais ou menos em torno de 150 barcos que se dedicam à pesca de arrasto, né? Onde a principal época da captura é depois que abre o defeso, em junho, né? E vai até setembro, né? Mas mesmo assim é pescar durante o outro período, mas a grande forte da pesca do camarão sete barba é nesse período, onde se chega barcos a conseguir pegar 300, 400 quilos num dia, né? Então a pesca na Penha se baseia principalmente na pesca de arrasto. Everton Della Justina, extensionista da EPAGRE em Penha, muito obrigado pelas informações. Obrigado, igualmente, agradeço a oportunidade. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A organização em qualquer ambiente faz a diferença. No trabalho, proporciona agilidade, diminui o desperdício, os riscos de acidentes. Melhora a qualidade de vida do ambiente, aumenta a lucratividade e a segurança. Experimente dar uma geral em sua propriedade. Conserte ou, se for o caso, descarte as ferramentas que estão quebradas. Já as ferramentas em uso, guarde em local apropriado, como prateleiras ou caixas, e devolva no mesmo local depois de usar. Nada de embalagens jogadas, principalmente as de agrotóxicos, que por lei precisam ter destino correto. A limpeza é outro item importante. Ela evita a presença de animais peçonhentos e outros que transmitem doenças. Cada ambiente de trabalho tem sua particularidade. Faça uma lista das coisas que precisam ser melhoradas em sua propriedade e, aos poucos, comece a executar cada item. Não esqueça, o trabalho é nossa segunda casa. Vem aí as informações do mercado agrícola. O Mercado Agrícola de hoje vai conversar com Júlio Rodrigueri, analista de mercado da Ipagre Cepa, sobre os preços das carnes, do milho e da soja. Começando, Júlio Rodrigueri, pelos preços das carnes, que têm subido há algum tempo. Há alguma explicação para isso? As carnes estão com os preços elevados. Na verdade, em abril agora, todas as carnes e também milho e soja tiveram aumentos de preço em relação ao mesmo período do ano passado. E alguns foram bastante elevados, a soja 42%. Se considerarmos 2 anos, quer dizer, de agora de abril a maio de 2009, nós também teremos aumentos quase em todos os produtos, menos na soja. Mas a soja tinha crescido muito antes, de forma que ela continua com o preço elevado. Júlio Rodrigueri, qual a importância do preço do milho e da soja nos preços das carnes? O milho é muito importante com os suínos e as aves, porque perto de 70% da ração é composta de milho. Outros 20 e tantos são da soja, do farelo de soja, na verdade. Um, porque é o carboidrato que vai do milho, e na soja, o caso, é a proteína da ração. Depois, a complementação com outros elementos que vão em menor quantidade. Toda a produção de aves, toda a produção de suínos depende de milho e soja. É uma relação muito estreita. E o que está acontecendo agora com esses dois produtos? Nós temos estoques pequenos no mundo, o estoque de passagem do último ano foi pequeno, temos a demanda aumentada, então temos também uma grande procura de milho e soja. E isso tanto é verdade que aqui no Brasil esses produtos também subiram de preço por causa dessa demanda externa. A nossa demanda também ela aumenta. Os crescimentos não são muito grandes nesse ano dos rebanhos, mas acontece que sempre há algum aumento. Então, aumento da demanda externa, aumento da demanda interna aqui para milho e soja, e os preços estão bastante elevados. Bem, o consumo de milho e soja é pequeno entre nós, entre os humanos, mas as carnes têm grande importância para os consumidores. O consumo de carnes é igual no Brasil e aqui em Santa Catarina, Júlio Rodrigues? Não, na verdade nós temos uma grande diferença, porque para o Brasil, agora, para este ano, a Conab está prevendo quase que 99 quilos por habitante ano de consumo de carnes. Isto é um consumo de país desenvolvido. Na verdade, isso estava acontecendo mesmo que o poder aquisitivo da população não fosse assim tão elevado, porque as nossas carnes, na verdade, estavam com preço baixo frente ao padrão internacional. Principalmente a carne bovina, que é a mais cara em toda parte, apesar de não ser a mais consumida, a nível mundial a carne suína é mais consumida, e aqui no Brasil agora nós temos o maior consumo de carne de frango, na verdade. Então, nós temos uma distribuição a nível nacional na base de 38 quilos de carne bovina, 14 de suína e 45 de carne de frango. Por pessoa por ano? Por pessoa por ano no Brasil. Mas aqui em Santa Catarina há uma grande diferença nisso. porque nós somos deficitários na produção de carne bovina, em compensação, somos bastante superavitários na produção de carne de frango e suína. Então, aqui no estado, nós temos, na verdade, um consumo menor de carne bovina e maior de frango e de carne suína, porque é o que é produzido aqui. Perfeitamente. Nós agradecemos ao analista de mercado Júlio Rudigueri, da Ipagre Cepa, em entrevista aqui ao quadro Mercado Agrícola. Obrigado, seu Júlio. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.